os bicos gela, mano, quando encontro os verdadeiros. Prazer de Black Tio, seu pior pesadelo. Colo com o certo e fecho com os guerrilheiros que estão de prontidão, mano, pronto pra ação, pra mandar rajadas de rima direto no seu coração. Aqui não tem bilado e mais parece o Afegão. Vários mano bom, mas também um sem noção. Ser humano, calamidade, a paz em extinção. Televisão, podridão, deixa vários a deriva no mar da ilusão. Uns preocupados com joias, brinco e anel, e eu com minha mente, mano, lápis, papel. Né marra não, tiozão, postura de sujeito homem. Vários pela saco pagando de quebre bonde. Tropeça na caminhada, não vive o que diz. Pinóquio já perdeu, e aí Gepeto que me diz? Tô firme forte, eis-me aqui. SP, Zona Sul, não sou mais que ninguém. Só não sai falando ao esmo, nem ostento que não tenho. Guerreiro sagaz, poeta brasileiro, que sai dos de mentira e cola com os verdadeiros. Toma bonde da verdade, lealdade, dignidade. Colo com o simples, prevalece minha humildade. E a verdade tem que ser dita, sem desculpa. Dane-se os de mentira, filhos da... Os de mentira fala, ilude o inocente. Mas quando trombos verdadeiro, nunca bate de frente. Tempo tava bom, mas o clima fechou jão. Bonde colou, rima improvisada já constou. Selva de pedra onde vários arrasta, e o final é cachorro velho, então se afasta. Congela sentimentos, testam sua fé. Se não tiver equilíbrio, mais um no cemitério. Plons veio pelo flash, outros pelo cash. Uns pela mídia, mano, vi pelo rap. Mano, é consequência, tiozão, do teu trabalho. Correr por ele é não ter amor pelo que faço. Nem sabe da situação. Falo, falo, pro meu rolê eu vou a pé ou de busão. Minha caminhada faço só às vezes com os amigos. Um churras, uma breja, mano, brindo no domingo. Vários oportunistas, carrudinhas, biacha, pista. Mano, status que faz você sempre estar nas pistas. Sem simpatia, os bico perde a linha. Sem sorrisinho, sem mimimi. Não vejo ninguém como dentista, sai fora. Na minha banca não cola. Sorriso, aperto de mão, rato, falso, escória. Né ódio no coração, não, João. Apenas abordo o fato e vi que tudo isso é ilusão.